Uma na agulha, cinco no tambor. Muitos perdem a vida pra dar valor. Se a polícia chega, vai dar caô. Os moleque segue, banca corrida. Hoje aquela puta me ligou. Me cagou e tô por causa de amor. Coração gelado, a rua me ensinou. Diabo de saia, não corta minha brisa. Que quanto mais eu tenho, mais eu quero. Mente na temperatura, abaixo de zero. Tudo nos conforme, não me desespero. Quanto mais trabalho, mais dinheiro eu prospero. Quem me atrasou quando não tava nos planos? Fazer em pouco tempo que não fizerem anos. As melhores minas, os melhores panos. Isso não ilude pra quem sofreu os danos. Quantos tem, pode vir, até o fim, tô esperto. Esquivando dos processos. Muitos vêm pelo gin, pelas damas, pelo green, pelos versos, achando que é sucesso. Faça proteção na contenção do lugar. Me desculpa, baby, mas não posso ficar. A bala tá no peito pros que querem atrasar. Estoura o bilhete, são projetos pro ar. Quantos tem, pode vir, até o fim, tô esperto, esquivando dos processos. Muitos vêm pelo gin, pelas damas, pelo green, pelos versos, achando que é sucesso. Faça proteção na contenção do lugar. Me desculpa, baby, mas não posso ficar. A bala tá no peito pros que querem atrasar. Estoura o bilhete, são projetos pro ar. Eu vim pela minha mãe, que tá cuidando da minha mãe em outro canto do Brasil. Vim pelo meu pai, que teve o dom de me ensinar. Se eu me ensino em uma porrada aí, pô, parça, ou para, DJ Ponzinho. Ela se amarra, e o Duduzinho, ela se amarra. Quantos caras, meu mano, que tá se passando, passaram presente com a bala no pente? Puto, esse flow cê nunca vai fazer. Ou se fizer, faz errado, muito tanto. Escroto, Pedro Lobo, mais avançado. Vai, tudo passa, passa, passa tempo, mas no mundo eu não posso parar. Mas show, eu faço gol, eu traço flow e o cachê é só você me passar. Rápido, tático, prático, clássico, por isso que a cena não me descarta. É um olho no peixe, um olho na gata, tudo de ouro e de prata. E nem que fosse só, tudo deslata, igual já foi mais uma vez nessa vida. O corre eu fiz e cê vai saber que eu prendo ela quando tiver levando esse nível da batida. Mente na temperatura abaixo de zero. Eu já paguei de surdo e mudo muito antes de querer crescer. Que hoje deixa o mundo putos, mano, fala sem nem sei nem ter. E agora vem sempre as leire com os vagabundos junto. De olho no lucro é injusto, mas com nós o bagulho é crazy. Nunca falei pra ninguém que eu sou o melhor. Tem quem me achou pior. Hoje meu nome até ganhou ibope. Cada rima que eu faço é pra quem falou do nome. Várias minas folgado que agora tô com dó. E os filha da puta me irrita, escuta minha rima. Hoje em dia até joga bunda pra cima. Eu não sei como os otários tá na música ainda. Com a mesma batida e não muda e não vira. Por isso que eu fiz esse disco com o Fel. E pra quem ouvir é um vício, é coquetel. Cada rap aqui é um hit, é troféu. Se meu rap não fosse tão crime, era um Nobel.